E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Aqui é o Elton e Zelda é a melhor franquia de games criado ever. Aqui é o Mondongo e exclusivo é muita sacanagem. Aqui é o Nando e jogos clássicos movem a vida. Oi, eu sou o Rodrigo e eu tô com saudades do meu Master System. Nossa, cara, Super Nintendo rules, cara. Não tem Master System não, Super Nintendo é bem melhor. Oh, Master System, cara, Master System, opa, sensacional. Master System, o Super Compact, meu. Opa, com Alex Kidd na memória. Alex Kidd, sim, putz. Aqui é a Ana e Sonic é melhor do que o Mario. Não, fala isso não. Tá certíssimo você, concordo plenamente. Yes. Não, Sonic, mano. Sonic de The Hedgehog é vida, é isso aí. Mario, cara, Mario. Pô, é muito bom o Mario. Sonic é melhor. Hoje nós vamos gravar sobre jogos clássicos, jogos antigos, jogos que a gente sente falta. E a gente tá com dois convidados especiais, o Nando do Otacast e o Rodrigo. Do Bônus Stage. É, desculpa. Então a gente vai falar aí dos jogos que, se você tem mais ou menos, sei lá, uns 20 anos, mais ou menos essa faixa de idade, você deve lembrar, você vai curtir, que nostalgia pura. É a vida é muito bom, nostalgia é muito legal. Só deixar claro que eu tenho 17 e não lembro de nada. Não, você nem teve infância, vamos começar por aí. Alguém tem algum jogo em mente aí pra... O jogo, cara, tem que ser, vai, sei lá, se for clássicos, vocês querem começar da onde? Vamos ver a época, vai. Vamos ver aí. Pong. Pong. Nossa, caraca, vocês foram Pong. Deixa eu topar aqui já. Não, eu sou favor, eu gosto pra caramba de Pong. Nossa, mano. Cara, na minha internet discada eu brinquei muito de Pong, não vem zoar não. Nossa, todo mundo, cara. Eu jogava no meu, naqueles computadores, como que é? XT, né? Os antigões mesmo. Nossa, XTzão. Jogava muito esses jogos estilo Pong, cara. Meu, era tudo que a gente tinha, com disco... Era Pong, Pac-Man e... Sim. Como é que é o nome? Space Invaders. Space Invaders, que era naquele disquete grandão, sabe? Disco 5... É? 5, 2... 5, 3 quartos. Da unidade B do seu XT, né? Isso. Exatamente. É... Cara, eu esqueci disso. Eu brincava... Eu jogava jogos que vinham no disquete. Tinha esquecido disso. Olha, eu vou um pouquinho mais longe. Na verdade, não vou mais longe, porque eu, pelo jeito, acho que eu sou mais velho aqui de todos vocês. Mas eu tive o prazer de um dia jogar o Pong no arcade, cara. Caraca. Caramba. Mas foi clássico, também porque hein? Teve uma exposição de videogames clássicos e tinha um. E, cara, apesar de nunca ter visto um desse quando criança, na época, quando eu joguei, foi nostálgico, cara, porque é uma raridade, né, essas coisas. É tão antigo que já vira peça de museu, cara. Eu já joguei Pac-Man no arcade, mas Pong não. Não, acho que eu nunca joguei nada no arcade, acho que o máximo foi Street Fighter naquelas maquininhas de casa de festa. Nossa, eu lembro até hoje, agora que vocês falaram de fliperama, de arcade, cara, na época que eu vi Mortal Kombat, cara, que eu vi na máquina lá, eu falei, meu, quem que é esse cara? Daí tava tipo Liu Kang, né, que ele tinha calça preta, sem camisa. Eu falei, mano, é o jogo do Bruce Lee, meu Deus do céu, eu preciso jogar isso. Eu joguei muito na época de arcade, né? Então, um negócio engraçado, que quando era criança, né, o meu tio, ele via muito num barzinho, um boteco, né, que tem perto da minha casa. Então, eu sempre acabava encontrando ele por lá, né? E eu lembro de um molequinho que tinha alguns fliperamas lá, e eu jogava Cadillacs and Dinosaurs. Jogava também Final Fight. Se vocês vão lembrar disso, ou se vocês Final conhecem Fight. Final jogo. Fight é um clássico. É muito clássico, cara. Aquilo é muita infância pra mim. Eu tenho um problema com videogame, porque eu comecei a jogar arcade mesmo quando eu era pequena e a gente ia pra São Lourenço, eu e minha família, e tinha lá um fliperama. Eu jogava, só que eu não faço ideia dos nomes dos jogos que eu jogava. Eu lembro que era jogo de carro, de luta, mas eu não sei os nomes. Isso é triste, não posso ter nostalgia direito. Nossa, deve ser aquele Cadillac and Dinosaurs, também devia ter naquela época. Como que era? Aquele de corrida de carro, que tem um carro vermelho, que você tem uma loira do lado. Top Gear? Não é Top Gear, esqueci o nome. Eu sei que jogo você tá falando, cara. Eu também não vou lembrar o nome agora. Que a mulher, que talvez que você bate, a mulher, ela xinga você, ela fica reclamando. Ó, você deve estar falando do Outrun, então. Então. Isso, OutRun, isso. Não, o OutRun é um clássico também. Mas é que tinha um arcade, eu não vou lembrar o nome disso agora, e se alguém um dia descobrir, me fala, porque eu tenho que procurar isso daí de novo. Mas era um arcade mesmo, e ele tinha um formato de um, né, de um painel de um carro, e era pra dois jogadores. Um ficava com uma arma pra atirar na tela, e o outro dirigia o carro, cara, como se você fossem duas pessoas num carro. Isso. Era muito legal. Cara, nossa, era muito mágico esse jogo. Eu nunca mais encontrei esse arcade na minha vida, assim. Eu lembro de ir em shopping, e tinha um aqui, eu sou de São Paulo, né? E tinha num shopping aqui perto da minha casa, e eu lembro que eu jogava muito isso, mas até hoje eu não lembro o nome desse jogo. Cara, eu jogava isso quando era pequena, e sentia, brincava, sei lá, todo fim de semana, por exemplo. Aí, um belo dia, eu cheguei lá no fliperama, e eles tinham fechado aquela área só para os maiores de 18 anos, e eu nunca mais joguei. Caramba, mas acontecia muito isso na época do fliperama, porque hoje em dia, fliperama, os poucos lugares que você encontra ainda, por exemplo, numa Playland da vida, você ainda tem acesso, é pra criança, mas naquela época, tipo, quando era criança, fliperama era sinônimo de lugar onde tinha marginal, tinha o pessoal querendo, tipo, você ia lá, eu vou jogar aqui, qualquer coisa sai porrada, era mais pra adolescente, né, e eu era criança, eu tentava arrumar o meu espaço lá pra conseguir jogar, era tempos difíceis, acho que o Rodrigo lembra como que era essa época ainda. Cara, eu vou te falar uma coisa, mas isso daí que você falou é uma verdade mesmo, porque geralmente, a gente tem aquela visão linda, maravilhosa, né, de casas de fliperamas, né, os arcades, mas isso era constante, acho que provavelmente nos Estados Unidos e na Europa, né, porque a gente vê muito em filme aquela coisa linda, aquele monte de criança jogando numa casa dessas, mas aqui no Brasil a gente nunca teve um negócio desses, então no máximo era um boteco, cara, né, então tipo, criança ficar dentro de um boteco já era um negócio complicado, mas eu confesso que eu matei muita aula quando era moleque pra ir jogar fliperama, cara. Cara, eu lembro a época que a ficha era aqui em cima, num boteco que tinha aqui perto de casa, era 10 centavos a ficha. Caraca, 10 centavos. Nossa, 10 centavos. Nossa, era a tarde inteira jogando no fliperama. Não, porque se você era uma criança e tinha um real, cara, puta, nossa, será? Você era o tinha rei, grana, cara. Nossa, você era o rei do fliperama, nossa, cara. Será foda isso. Aqui no Rio eu nunca tive problema com isso, não. Porque aqui no Rio eu só ia em fliperama dentro de shopping mesmo. Mas lá em São Lourenço o ambiente não era muito bom, não. Eu lembro que tinha uns marmanjos que eu tinha medo deles. E, meu, quem lembra? Ó, então vocês vão lembrar. O fliperama era sinônimo de pessoas mais velhas e tudo mais. E sempre tinha chumbado no fliperama um cinzeiro, cara. Ah, sim. Soldadão o negócio, cara. Soldado pode ali escrever, pra... Pode escrever. Meu, isso aí era sinônimo de que aquilo não era pra criança. Eu lembro que meus primos me levavam muito, cara. Só que eu nunca aprendi a jogar aquilo ali. Eu pedia dinheiro pra minha mãe... Ah, toma aí. Aí eu perdia, voltava. Mãe, me dá mais dinheiro. Você perdia? Ah, não. Você perdia o jogo, não o dinheiro. É. Uma coisa que me dava medo quando eu era moleque era quando eu tava no fliperama. Sempre vinha algum mais velho e o cara queria tirar um contra, né? Eu acabava perdendo sempre. Não tinha nem, né? Não tinha nem como. É. Saía botando a ficha. É, sempre vinha um cara mais velho. Você já ficava meio assim e tal. Sei lá, o cara vai me zoar. Sei lá, vai me dar porrada. É. Também, tipo, imagina como é que devia ser pra um cara tipo, mais velho desses, tipo, que joga faz muito tempo, perder pra um molequinho, cara. É, verdade. É, outra parada também que eu tô lembrando agora. Vocês, em fliperama, costumava até, acho que se chama motorama, com aqueles carrinhos que você fica apertando o tempo todo pro carrinho andar. Olha, eu lembro disso, mas eu vou falar pra você que eu nunca fui muito fã, viu, de ir em autoramas, não. Eu acho legal, mas, puta, meu, nunca fui muito fã. Nossa, acho que eu só cheguei a jogar, brincar, assim, de autorama, acho que foi quando tinha exposição, alguma coisa do tipo, assim, mas em casa, assim, de jogos, eu nunca costumei jogar também. Não, eu sempre brincava, e assim, quando eles te explicavam como é que jogava, diziam assim, ah, você tem que ficar apertando o botão. Só que eu percebi que se você ficasse segurando o botão, o seu carrinho ia mais rápido. Só que tinha um problema, ele sempre acabava saindo da pista, então nunca ganhei. Na curva. É, porque sempre saía da pista. É, meu pai me deu um quando eu era pequeno, aí eu ficava brincando com ele, só que eu sempre perdia, porque eu ia nessa de segurar o controle, botão, quer dizer. É trauma da minha infância, que eu nunca consegui ganhar uma corrida dessas. Toda vez saía. Não, era tempos bons, cara. Os brinquedos também, isso aí até mais pra frente aí, a gente pode pensar também um cast desse, né? A gente pode fazer em conjunto brinquedos ou brincadeiras da nossa infância, que é uma boa. Com certeza, meu kit de química, cara, meu kit de química. Oh, isso todo mundo teve. Isso é clássico, um dia, né? Todo mundo, muito legal. Todo mundo. Thank you. qual foi o primeiro videogame de vocês? Se é que vocês tiveram algum videogame, ou computador, cara, acho que isso é clássico, né, cara? Eu nunca tive videogame porque o meu pai dizia que era coisa de menino, só jogar com jogos do meu irmão. Nossa, isso aí é bem anos 80, anos 90, né? Não, isso aqui, isso é brinquedo de menino e isso é brinquedo de menino. Eu acho que hoje em dia eu não jogo mais porque eles não me deixavam jogar quando era criança e eu acabei não mantendo essa vontade. Eu tive um Super Nintendo, que inclusive, assim, eu acho que meu pai fez uma... Foi engraçado, completei acho que 7 meses de nascido, meu pai chegou com o Super Nintendo em casa. Aqui, presente pro meu filho. Você sabe que ele comprou pra ele, né? Não pra você. Essa foi boa. Nessa história, minha mãe ficava falando que ele esfolava o dedo jogando Superstar Soccer, né? Tentando meter gol, ganhar da máquina. Mas eu fui criado no Super Nintendo, assim. Nunca tive Mega Drive. Que pena, velho. Super Nintendo foi minha infância, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas eu praticamente não tive infância. Então, assim... Como assim, cara? Tipo, eu não via a maioria dos desenhos, tipo, videogame, eu quase não jogava. Então, tipo, eu só fui entrar no mundo de videogame mesmo só no PlayStation 2 já. Então, essas paradas pra trás, eu quase não peguei nada. A única coisa que eu tive antes foi um teclado gigante que você botava fita, assim, mas eu nem sei se aquilo, tipo, pode ser chamado de videogame. Nome disso? Acho que é... Cara, não lembro. Acho que é Dynavision, alguma cara, coisa assim. Cara, você teve Dynavision, é isso que eu ia falar. Caraca, velho. Cara, desculpa, mas você morava onde nessa época? Você vivia num buraco ou algo do tipo? Cara, ele não... Sei lá, ele tava numa bolha, cara. até conhecer a gente. Caramba, cara. Sério, ele nunca viu Dragon Ball, nunca viu Power Rangers. Nossa, mano. Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, Digimon, Nossa. Rei Leão, cara... Caramba, Rei Leão, mano. Pô, cara, Rei Leão é sacanagem. Não, Rei Leão, tipo, acho que eu vi primeiro, segundo, mas, tipo, eu lembro muito pouco. É, viu o primeiro e segundo semana passada, né? Não, eu tinha fita do Rei Leão. Isso eu lembro. Também tinha. Nossa, cara. Cara, eu fui no cinema assistir Rei Leão. Eu tô me sentindo muito velho agora. Nossa, não, eu fui, cara. Eu fui e olhava assim, eu falei, meu, não pode acontecer isso. Não, Mufasa, não. Pô, eu vou me sentir muito mal fazendo isso agora, mas foi o Elton que falou que teve um Super, né? O Super Nintendo, né? Sim. Você nem tinha nascido. Cara, Super Nintendo é parte da minha infância, mas eu tive o Atari, cara. Caraca. Eu tive o Atari 2600. Quando era moleque. Puta, 1900 e Guaraná com rolha, cara. Nossa, isso aí é... Não, é por aí. Não, brincadeira. Eu nasci nos anos 80, mas o Atari demorou pra chegar aqui no Brasil também. Demorou, cara. Eu era muito criança também quando eu ganhei, né? Eu ganhei por conta do meu padrinho que chegou e falou assim, tá aqui. Eu tinha o quê? Uns 4, 5 anos, eu não sabia porra nenhuma, não sabia nem o que era aquilo. Mas era muito legal, né? Então, nossa. Era maneiro, pô. Um videogame, cara, nossa. Que legal e tal. Assim, eu lembro dele jogando na casa dele, né? Porque ele tinha um e acabou me dando um outro. Não era nem o Atari. Aqui no Brasil veio como o Daktar, que era um da CCE, era um pirata, vamos falar assim. Mas ele era licenciado Sim. aqui, né? No Brasil. Pela CCE. Uhum. E ele era legal que ele tinha uns cartuchos, que ele tinha umas chavinhas, tá ligado? Então, tipo, tinha 4 jogos em cada cartucho. Então, você tinha que colocar uma combinação certa dessas chavinhas pra rodar um jogo, né? Então, cada combinação era um jogo diferente. Aí, puta, eu joguei coisa pra cacete. Pra jogar, né? Já tinha um jogo, né? Exatamente. Você tinha que... E eu tinha anotado, cara, acho que o Rodrigo fazia a mesma coisa. Eu tinha anotado num papel, por exemplo, lá, alavanquinha pra esquerda e pra esquerda. As duas pra esquerda é um jogo. Uma pra esquerda, uma pra direita é outro jogo. As duas apontando pro centro é outro jogo. Não, você era inteligente. Não, você era inteligente. Eu fazia assim, quero jogar tipo Pac-Man. Colocava lá, ah não, esse é outro. Tirava, colocava outro. Não, esse não é. Aí voltava, ah esse já foi. Não, não é. Puta, eu era meio burrão pra essas coisas. Eu anotava, cara. Anotava não, né? Eu fazia tipo uma setinha. Desenhava uma setinha pra direita ou pra esquerda. Escrevia o nome do jogo. Só pra não me perder, que senão eu tinha acho que uns 3 ou 4 cartuchos assim, que era 4 em 1. Nossa, tinha que anotar. Tá, não tinha jeito. E todo mundo que teve um videogame, né, um Atari, quebrou quebrou um dos joysticks, né? Não tem jeito, aquele negócio era muito frágil. Aquilo lá já era. Ó, segue aí pra vocês, olhem no chat, tem o cartucho aí, eu tinha esses cartuchos assim, olha aí. Do próprio, cara. É exatamente esse daí, cara. Esse mesmo. É exatamente esse Daktar, cara, nossa. Caraca, parece nossa. Aquele Tzinho que bota atrás da televisão pra ligar, no caso, o Super Nintendo, no desligar. Ah, Ah, sim. O conversor. E detalhe que a imagem que você mandou aqui, cara, tá aqui. Corredor Cósmico. Eu queria muito saber que jogo é esse agora, cara. Corredor Cósmico. Olha o mania que brasileiro tem, né, de traduzir os jogos. Pelo menos os antigos, eles tinham essa mania, cara. Nossa, era a tradução a moda caralha, né? É, totalmente, tipo, Pac-Man, assim. O cara tinha a moral de colocar o nome de Come, tá ligado? Tinha, mano. Eu não lembro de ter visto isso, cara, mas come puta, é foda, né, cara? Cara, ó, vamos ver aqui, é porque acho que o Rodrigo, não sei se ele morava perto, mas eu ia muito aqui em São Paulo, aqui tinha, na época da, quando eu tinha uns 12, 13 anos, na Lapa, aqui em São Paulo, é um lugar onde você tinha milhões e milhões de camelôs. Então você ia lá e tinha aquele esquema, eu tenho um cartucho que eu não jogo mais, você ia lá e trocava, e isso mais R$5 eu pegava um outro jogo. Então, vira e mexe, você conseguia pegar muitos cartuchos. Com um jogo, você conseguia ir trocando, pagando uma diferença de valor, você ia conseguir jogar muito, assim, com um jogo. Você falava, esse aqui eu não gostei. Ia lá e trocava. Ah, esse aqui posso trocar pau a pau, que, sem voltar dinheiro? Ah, pode. Então, você ia conseguindo uma grande gama de jogos, porque você ia jogando e terminando, e você tinha essa facilidade, né? Então, não sei se tinha algum outro lugar aí no Rio, se tinha isso também. Aqui, eu começava a fazer essas gambiarras de trocar só quando, na época do Play 1, que eu comprei aqui o Play 1, aí eu chegava, só que na época, tipo, eu não sei se eu nem se eu me orgulho disso, eu comprava o CD, aí eu chegava em casa, copiava, voltava, pô, cara, tá funcionando não. Aí, olha, malandragem. Olha isso. Sensacional. Cara, o meu primeiro videogame foi assim como o do Rodrigo, foi um Atari, né? Foi um Dactar da vida. Cara, todo mundo teve essa porra, né? Impressionante. Nossa, meu. Era incrível. Meu pai chegou com aquilo lá, falou, toy, filho, não sei o que. Eu era muito pequeno. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos, no máximo, assim. Eu peguei aquela parada, eu falei, meu, vou jogar, vou me divertir. Mas sabe quando você... Falou, meu, eu sei que é um negócio bom, só que eu não sei nem por onde começar. Você falou, puta, eu não sei nem instalar aqui, pai. Daí ele, não, peraí. Foi lá com o conector, lá, foi lá, instalou na televisão, tudo, falou, ó, liga aí, tem alguns cartuchos aqui, daí eu falei, meu, daí o que veio, né, tinha qual que era, o Enduro. Nossa, o Enduro é infinito. Não tem fim esses jogos, cara. Não tem fim. Nenhum. Veio o Pitfall, não tem fim também. Pitfall, eu falei, meu, Pitfall. Daí eu ficava lá. Meu, eu achava aquilo lá a coisa mais incrível do mundo. Eu falava, meu, não preciso nunca mais sair de casa, não preciso jogar bola, sabe? Você fala, meu, preciso mais de amigos, eles que se danem. Cara, isso aí na escola, você fala, meu, tem um, sei lá, tinha um Atari. A pessoa falava, o que você tem, meu? Esse videogame é o melhor do mundo e não sei o que. Mal sabia, a gente imaginava, né, que hoje em dia ter o pessoal ficar reclamando de gráfico do Play 3, sabe? Tipo, é surreal isso. Na época do Play 2 já, tipo, já às vezes eu tava com meu pai olhava, parece vida real, tá muito real isso aí. E, cara, se tu for comparar do Play 2 com o Play 3 hoje, Play 2 já nem parece jogo. Exatamente. Meu, vai dizer que, vai, acho que quem jogou God of War, na hora que falou, meu, God of War, meu Deus, olha esse gráfico, nossa, coisa mais linda do mundo. Com certeza. Nossa. É que também, né, se você pegar o Play 1 e o Play 2, você comparar a questão de gráfico, nossa, é uma diferença absurda, né, cara? Do Play 2 pro Play 3 não tem muita diferença, se você for ver os primeiros jogos, é mais acabamento, cara, né? É, então, tipo, tudo bem, vai rodar melhor, etc. Mas, nossa, que nem você falou, o God of War, caralho, a primeira vez que eu vi God of War, eu falei, nossa, mano, os caras estão fazendo um bagulho perfeito. Aquilo era incrível. E hoje a gente olha e fala, é uma merda. A gente reclama pra cacete, né? Caramba, sim, né? Sim. Cara, e naquela época, o que a gente precisava era o quê? Você tem um jogo, puta, bacana, e era claro que tinha jogos ruins, mas a chance de você pegar um jogo que não te divertisse era muito menor. Hoje em dia, você vê um puta propaganda, um monte de trailer, um monte de imagens, você fala, meu, esse jogo aqui... É, você fala, puta, esse jogo aqui é tudo que eu quero, vou comprar. Você compra, você fala, puta, que bosta. Igual quem comprou o Aliens Colonial Marines, falou, meu, esse jogo aí vai ser o melhor jogo do mundo. Na hora que jogou, falou, afê, mano, mais do mesmo total, assim. Ah, mas isso daí foi sacanagem dos caras, né? Não vou entrar nesse assunto aí que a gente vai ficar discutindo. Mas os caras prometeram uma coisa e quando apareceu o jogo final, era uma bosta, assim. O negócio era muito ruim. Então, isso foi sacanagem dos caras. Nas paradas de gráfico, eu não sei meio de que época eu joguei pra computador. Tinha um jogo chamado Road Rash. Você desse de motos na cidade. Ah, sim. Sim, sim. Porque eu lembro que os gráficos foi um dos primeiros jogos que eu tive contato. O maneiro que os gráficos eram fotos, parecia mega real. Ah, sim, é. Era tipo aquelas fotos quadradonas, tá ligado? Ah, sim. É da época do Mega Drive. Acho que o... Não sei se o primeiro que saiu foi para Mega Drive, mas o primeiro que eu joguei foi de Mega Drive mesmo. Olha, eu lembro do Road Rash também no computador, pra falar a verdade, viu? Eu cheguei a ver ele na época pro Mega Drive, eu achava mó legal, tudo, né? Mas eu lembro muito de computador, cara. Engraçado. Ah, isso. Tá, e o gráfico era realmente muito superior, era puta. Pra gente era... Nossa, parece um filme, né? Era legal pra caramba. E tinha uns vídeos entre um jogo e o outro ainda. Eu lembro se na época que eu joguei, eu lembro se tinha esse vídeo no Test Drive 4, que era no iniciozinho. Mas na época que eu joguei, eu lembro dos vídeos. Mas, tipo, uns... Muito tempo depois, eu tava na loja americana. Aí eu vi, tipo, vendendo, assim, o Road Rash pra computador. Aí eu comprei, tipo, aí vinha. Eu nunca tinha lembrava desses vídeos. Era muito maneiro, tipo, eram uns videozinhos, tipo, filme dos anos 80. Desde fugindo da polícia, a polícia pegando, batendo neles. O cara caindo de moto, era muito maneiro. Ah, sim, mas tinha mesmo. E era o de PC, justamente o de PC que tinha animações, né, que a polícia te prendia, você caía, tomava um puta rola, você se ferrava. Alguma cena, assim, ele tinha essas... E era bastante jogo, assim, que tinha essas cenas com atores reais, né? Você falava, meu Deus, que da hora, que interação. Eu falava, cara, é tudo que eu preciso. E hoje em dia não vejo lógica do pessoal reclamar de gráfico, é? Sem comentários isso. Ah, mas isso sempre vai ter, cara. Sempre as vai pessoas existir. Cresceram assim, já cresceram. Reclamando. É, começa a reclamar, meu Deus, mano. Que era jogar online naquela época? Você falava, meu, tem um computador, tem uma conexão aqui de 14.400 e vamos jogar online, cara. Acho que o primeiro jogo que eu falei, meu, vou tentar, vou sonhar em jogar online, acho que foi aquela época que tinha o... Como que era aquele jogo de tiro? Oh, meu Deus, esqueci agora, deu um branco. Ah, cara, sério, Tibia. Eu tava pensando. Tibia. Nossa, Tibia, mano. Tibia não é jogo, Tibia. Que isso, é uma obra de arte. O meu contato com o Tibia foi assim, ó. Eu peguei o Tibia, eu falei, puta, vou jogar. Foi na época da Lan House ainda, vou jogar Tibia, beleza. Nossa, Lan House, velho. É, Lan House, cara. Eu falei, vou jogar Tibia. Falei, coloquei lá, criei a conta, beleza, vou jogar. Daí comecei a andar, acho que eu passei no... É o começo, você anda assim, parece que é um esgoto, sei lá. Daí eu comecei, falei, e aí, cadê? Eu não tô atacando. Tinha um amigo meu lá, falou, não, você já tá atacando, ó aqui, ó, tá dando explosão. Eu falei, mas cadê o braço do cara mexendo pra atacar? Mas que não tem, ó. Beleza, eu desloguei na hora, cara. Porque era a mesma época que tinha Mu online, cara. Mu, eu cheguei a jogar. Nossa, o Mu era outro nível, cara. É, eu tinha um primo que era mega viciado em Tibia. Tipo, toda vez que ele ia lá em casa, ele instalava Tibia no computador e eu desinstalava, instalava um Mu. Não, cara, joga isso. É, mas é engraçado. Eu também tive uma experiência com o Tibia. Foi mais ou menos nesse naipe do Nando, mas foi pior, pra falar a verdade. Vamos falar a verdade. Todo mundo tem um amigo babaca que curte Tibia, né? Já reparou? Verdade. É, desculpa aí se você curte Tibia, mas você é um babaca, cara. Mas, porque é um jogo ruim. Não, eu tenho um amigo, cara. O Rodrigo vai conhecer, que é o Basquens. Lá do nosso podcast. Cara, ele tava jogando Tibia ontem. Ele tava jogando Tibia. Falei, não, para. Parou. Nossa, parou. Sem chance. Bom, enfim, aí eu sei que, né, sempre tem aquele amigo babaca que fala que Tibia é legal pra caralho. Aí você baixa o jogo, aquele jogo é desenhado no Paint, né? Você fala, bom, tudo bem. Beleza, vai, vamos uma jogar. Uma criança de 2 anos. É, e pra quem tá acostumado a jogar, tipo, RPG, tipo, de Super NES, até por emulador mesmo, né, cara? Tipo, precisa ter um videogame em casa pra jogar. Então você tá lá, beleza, né? Você tá acostumado com aquele tipo de universo. Aí o bobão foi lá. Eu, o bobão, fui jogar o Tibia. Eu sei que entrei numa dungeon, desci uma escada. Aí eu descobri que pra subir eu precisava ter uma corda. Aí eu falei, como assim, cara? Não faz sentido um negócio desses, cara. Eu desloguei e se alguém entrar lá e o meu char tiver online, ele vai estar, acho que na primeira dungeon, no primeiro andar, parado no canto da tela. Porque eu falei, não faz sentido uma porra dessa, cara. Vai estar o char dele lá com uns, tipo, uns 50 anos, assim, mó barbudo. Vai estar o esqueleto, porque, tipo, morreu. Como assim, cara? Eu quero subir uma escada, eu não preciso ter uma corda pra isso. Aí, assim, foi 10 minutos de jogo pra falar, cara, esse jogo é uma bosta, daí nunca mais, tá ligado? Acho que a grande maioria que jogava, assim, que gostava na época, é porque não tinha muito parâmetro mesmo, sei lá, nunca teve videogame. Só pode pra explicar isso, cara. Pior que não, cara. Eu tenho um amigo que gosta disso e ele joga jogos normais, tipo Skyrim, e ele é fãzaço de Tibia. Então, eu não falo com ele há muito tempo, mas... Não, cortou relações com ele. Não estou dizendo que é por isso, mas... Também não tá falando que não é, né? Exatamente. É. gráfico, cara. Eu lembro que no Super Nintendo, os jogos tinham um gráfico, assim, legalzinho. Pega Mario, assim, tem um gráfico aceitável. Só que, assim, um gráfico que é de criança, assim. Mas quando tu pega Donkey Kong Country, o primeiro... Chegaram a ver já? Sim, algum. Pô. Com certeza. Nossa, cara, mano. É lindo, cara. Aquilo ali é lindo. Até hoje. Pensa uma pessoa que pagou R$50 naquela época, que era, tipo, hoje em dia é R$200, pra jogar Donkey Kong 1, cara. Cara, eu consegui com um amigo meu usado. Ele era de um amigo dele, na verdade. Agora que eu tô lembrando, era de um amigo dele. Ele falou, mano, o cara tá vendendo R$50. Eu, caramba, como que eu vou conseguir R$50, tipo, em uma semana? Eu comecei a ajudar minha mãe. Ia lá, pedia pro vizinho. Ah, você quer... Precisa que tire o lixo, fazer não sei o quê. Tipo, bem americano, sabe? Eu juntei R$50 pra conseguir comprar, cara. Você vendeu limonada na porta da sua casa também, puta, né? Puta, só faltou isso. Eu falei, meu, só faltou isso, cara. Eu precisava daquele jogo. Eu tinha uma mania, não vou dizer que é uma mania, era, sei lá, acontecia comigo. Quando eu queria muito uma coisa, eu era criança, eu ficava, tipo, doente. Eu ficava com febre, eu ficava, tipo, malzão, assim, sabe? Aquela coisa bem de criança, assim, sabe? Criança loucona, assim. Você falava, mano, preciso disso, mas... Eu ficava doente. E aí eu ficava doente mesmo, sabe? Eu ficava de cama, com febre. Eu falo, mano, hoje em dia eu fico lembrando, minha mãe fala, falou, caramba, eu acho que eu era muito retardado, sei lá, cara. Só criança, você era uma criança tão emotiva que influenciava na sua saúde, cara. Exatamente, cara. Caraca, muito véio. Complicado, cara, mas eu consegui, cara. Esse jogo tá no meu coração e foi, tipo, um dos primeiros jogos que eu tive que literalmente ralar pra conseguir. Não, mas você zerou esse jogo, pelo menos. Você porra, fez 100%. Furei jogar, cara. Ah, então tudo, beleza. Tudo. Pode dar aquela criança que vai lá, né? Tipo, eu quero o jogo, chora, esperneia. E aí o pai compra, aí ele joga uma semana. E aí o jogo é ruim. Que filha da puta, não, né, mas, cara? Sabe, ó, isso aí é um parâmetro que a gente pode comparar, galera. Ó, é o seguinte. Naquela época, a gente tinha que ralar tanto pra ter um jogo que você jogava aquilo lá como se não houvesse amanhã. Você, não, vou terminar, terminava uma vez. Ah, vou jogar de novo. Hoje em dia, você vai lá, ah, vou comprar aqui um jogo. Ó, eu tô com a minha lista aqui, ó, pra não deixar vocês falarem que eu tô mentindo, ó. A lista da Steam aqui aberta, ó, do Steam. Tem, tipo, sei lá, uns 30, 40 jogos. Se eu terminei 20, é muito. Se eu comecei a jogar 15, é muito. Eu tenho acho que uns 100 jogos aqui, porque eu compro muito jogo indie, tá ligado? Eu joguei 10, é muito. Sem zoeira, cara. O único jogo de verdade que eu zerei foi Tomb Raider, o resto. O Tomb Raider agora? O atual? Não. O antigo mesmo. Ah, o antigo. Porra, aquele antigão. O antigão é animal, cara. Era uma inovação na época, né? Aquela... O ambiente, o estilo de jogabilidade era inovador, cara. Era muito maneiro. Mas você sabia que eu já ouvi muita gente falando que, assim, que Tomb Raider foi o primeiro jogo que eles jogaram no computador, cara? Acho que ele colocou muita molecada pra jogar no computador com Tomb Raider, viu, cara? Eu acho que foi o primeiro que eu joguei, não tenho certeza não, mas acho que foi o primeiro. Porque você olhava, você falava, meu, você era criança. Você não tinha tanto acesso à pornografia como você tem hoje. Você falava, Lara Croft e os peitões quadrados dela, você falava, é isso que eu tenho. Não, só que eu queria ser a Lara Croft. Tinha uma lenda que dava pra tu, sei lá, zerasse, eu acho, dava pra tu jogar com ela pelada. Pelada, ah, nossa. Não, eu nunca joguei esse troço não, hein. Não, mas tinha um mito desse mesmo, que se você desbloqueava o, tipo, como que era, tinha um amigo meu que falava, que era engraçado, né? Ele falava, não, se você terminar, você vai desbloquear, entre aspas, a roupa dela, fecha aspas, pelado. É, cara, desbloquear uma roupa pelado, mano. Quem zerou Tomb Raider, levanta a mão, né? Nossa. Eu tô com a mão levantada, cara, porque eu ouvi a mesma coisa, falei, ah, não, eu vou pegar essa mulher pelada, eu não quero nem saber. Não, se eu soubesse disso, eu nem tinha zerado. Mas era uma lenda, né, cara? O moleque correu, mano. Era uma lenda. Ainda bem, lenda todos urbana. Ficamos felizes por isso ser uma lenda. Nossa, acho que só você. Eu fiquei muito triste. Não, não é. Que se eu também fiquei triste pra caramba, cara. Vocês jogaram dois? Eu nunca consegui zerar. Ele sempre travava quando eu entrava no esgoto. Olha, eu não zerei o dois por relaxo, pra falar a verdade, viu? Porque eu joguei, mas eu falei, ah, ok. Acho que eu cansei de Tomb Raider, cara. Acho que a decepção de não jogar com a Lara Croft pelada foi muito grande na minha vida. Não, brincadeira. Mas, não zerei não, viu? Não, e assim, eu era criança, tinha umas fases que eu tinha medo. Aí eu pedi pra minha mãe jogar pra mim, nesse nível. Nossa, não, isso aí... Passa pra isso mim aí, é ativamente, é... Mãe, mãe! passa pra mim! Não, mas depois eu cresci, joguei tudo de novo, zerei sozinha, aí tudo bem. Ah, sim. O primeiro jogo que eu joguei de computador, que veio no computador que meu pai comprou de segunda mão também, tava instalado Max Payne 1 e 2. Caraca, oh, cara. Palmas! Palmas. Jogaço. Eu ficava malucão, cara. Aquela parada de parar o tempo. Foi o primeiro jogo, maneiro, né, que introduziu o bullet time, cara. Foi? É, cara, era muito maneiro. É porque veio no embalo de Matrix, né? Aí já os caras pegaram a ideia, foi. Mas eu não sei quem copiou quem, né? Até hoje tá no ar isso aí. É. Porque, nossa, é animal. Eu lembro que no início tu tava no... Acho que no 1, tu tava no metrô, uma parada assim. Aí tu já tem que sair matando o cara, já aparece uns 3, 4. Porra, morri umas 10 vezes pra sacar o bagulho. É, no começo, que você começa... Você desce, desembarca na estação de metrô, você sai do vagão. Daí você, pra esquerda, você vai numa salinha onde você pega as armas. Lá tem um cara que é... É um carinha da estação de metrô que você tem que ajudar ele. Ele vai destrancando... É. As portas mesmo. Pra você, você vai pela direita, daí você sobe, ele toma um puto tiro de 12 assim e já morre. Daí começa o jogo pra valer. Pô, cara, tu lembrou direitinho, nem lembrava. Puta, isso aí eu jogava demais, cara. É um vício, né? Nossa senhora, esse jogo é difícil pra caramba pra terminar, um dos jogos muito difíceis pra computador, até que não era tão difícil, mas eu joguei, acho que pra console também era bem caído, assim, a jogabilidade pra console. O 2 eu já não gostei tanto, o 2 não foi tão bom pra mim, né? Agora o primeiro pra mim é impecável. O 2 eu fui no embalo, assim, tipo, tinha um lá, pô, vou jogar o 2 também, não sei o que, jogo maneiro pra caraca. Aí eu fui jogando, só que eu lembro que meu pai falou assim, Elton, eu tenho que excluir isso aqui do computador. Não lembro o motivo. Ah, lembro. Eu tinha um HD de 40 GB apenas. Aí ele, eu tenho que excluir esse jogo no computador, tá ocupando muito espaço, não sei o que. Aí eu, tá bom, mas deixa eu gravar. Aí eu, uma pessoa muito inteligente, peguei um CD, copiei o atalho. Tá gravado, pai. Pode excluir. Putz, o atalho, cara. Nossa, nossa. Que tristeza, velho. É, cara. Oh, meu Deus. E nunca mais jogou, né? Nunca mais. Já tentei baixar de novo, não consigo achar de jeito nenhum. Putz. Caraca. Nossa, isso aí, esse é triste. Quem de vocês já zerou pelo menos um Zelda? Nossa, levanta a mão fortemente aqui. Cara, tenho no meu 3DS aqui o Zelda Ocarina of Time 3D, cara. É muito bom, cara. No Ocarina of Time eu não cheguei a zerar, eu já cheguei muito longe nesse jogo, só que eu nunca tive um Nintendo 64. Aí eu só jogava assim, na casa dos meus primos. Aí quando eu ia, aí eu não ia toda vez. Mora longe, eu tinha que pegar ônibus pra ir, assim. E eu nunca cheguei a zerar. Aí eu já quase zerei por emulador no meu computador, mas ainda não consegui terminar. Mas o que me marcou mesmo foi o de Super Nintendo. Ah, o Link of the Past. Isso. Esse, cara, é muito bom. A trilha sonora. Sim, mano. O gênero do Zelda, pra mim, é muito clássico e muito marcante. Por quê? Cara, isso aí eu terminei, a última vez que eu terminei a Link of the Past, eu terminei ele tava na faculdade, faz pouco tempo, aí eu terminei, tava, tipo, na aula de... Acho que era de banco de dados, eu fui lá jogando, eu terminei, eu reprimi aquele grito, assim, eu não posso gritar, droga! Falei, cara, nossa, mano... Te confessar, eu terminei semana passada de novo, cara, de jogar. Nossa. É muito bom. Jogando agora ainda. Olha, eu sempre joguei Zelda, mas eu nunca zerei nenhum título, cara. Tipo, joguei até os de Super NES, cara, mas de zerar mesmo, você fala, ok, terminei o jogo, puta, nunca consegui, cara. Mas sempre deu alguma zica que, por alguma hora, né, tipo, perdi o save do emulador, perdi o... Uh-huh. Não tinha, né, o Super NES também pra jogar o Link to the Past. Pra mim é o melhor de todos até hoje. Mas, nossa, sempre deu alguma zica, cara. Mas Zelda é vida, né, cara? Acho que qualquer um que gosta de jogar videogame, pelo menos em algum momento da vida, né, pegou e jogou algum título, cara. Com certeza, já jogou. Sua infância se fudeu. A parada do videogame era comprar aquele adaptadorzinho que dava pra ligar 4 controles. Ah, o Multitap. Nossa, Multitap, cara. Cara, isso aí, sabe aonde eu tive contato direto, assim, gostava muito de jogar? É na época do Play 1, e onde eu jogava o Swing Eleven da vida, de duas pessoas contra duas, e nossa... Era animal isso. Era coisa de maluco, cara. Tinha sempre um que ficava no meu time, era sempre o que não sabia jogar, cara. É impressionante. E era coisa de doido jogar, tipo, 4 jogadores correndo atrás da bola. Mas eu só tive contato, só joguei, pra falar a verdade, só joguei com 4 pessoas, assim, no Play 2, na casa do meu primo. Meu primo, que sim, tem um pai já um pouco melhor financeiramente, aí pode... Esse meu primo teve o Play 3 na época que lançou, Play 3 italiano, ainda por cima. Nossa! Caraca, cara. Não, o cara pagou 8 conto no Play? Tá, não, foi da Itália, o pai dele morou na Itália, comprou e mandou. Ah, entendi. Caraca. Presente de aniversário aí, filho, tomei. Porra. Caraca. Esse é abonado, hein? É, várias vezes já... Vem pra cá, moleque, traz o Play 3. Ah, sim. É a troca equivalente, né? Ela chega, vem Play 3, traz o primo. Boa. Boa. Acho que é o Nintendo 64, né? Que, tipo, já tinha os 4 controles no videogame. Isso, já tinha pra você conectar, já, né? Já dava pra fazer isso. Isso aí, eu jogava 007 no Nintendo 64. Mas era na casa de um primo meu também. A maneira, tipo, ficava os 4 jogadores, tipo, no mesmo mapa. E um ia caçando o outro. Acho que era 007. Isso, o GoldenEye, é esse mesmo. Um clássico, né, do 64. Pô, mano, acho que é um dos melhores do 64, certeza. É o melhor, cara. Essa é a verdade. É o melhor. Esse Mario 64, pra mim, é os que eu joguei muito, assim. Mario 64, é verdade. É, não pode esquecer, Mario 64. Nossa, eu olhava aquilo lá e falava, meu... Revolução, sabe, né? Porra, você falava, meu, Mario é bom, agora os caras deixaram, tipo, mundo aberto, assim, vamos dizer, e falava, meu, perfeito. Pode ir pra qualquer lugar, cara, tua cabeça na hora. Caraca, eu não preciso ir pra fase, eu posso ficar aqui zoando. É, você ficava pulando, você ficava, Yahoo! Oh, Yahoo! Dando mortal com o Mario, você falava, meu, pra que jogar, mano, pra que fase? É impressionante, cara, como o videogame, assim, tudo evolui, né? E evolui rápido. Exatamente. Cara, a evolução ela não para e ainda assim tem pessoas que não gostam de videogame. Como pode? Ah, sempre vai ter, né, cara? É. São as mesmas pessoas que gostam de Tibia. É verdade, cara. Que vocês gostem muito e que vocês queiram falar? Nossa, eu ia dar essa sugestão agora. É, algum jogo clássico, né, que fez parte da sua infância, assim, o mais importante, talvez. Eu não tenho muito jogo antigo, então, daquela época que me marcou mesmo, foi o Hot Rash mesmo. Que, hoje em dia, eu só não jogo porque eu tentei instalar no Windows 7 e não fui, mas até quando eu tinha XP, tipo, eu jogava direto. Hot Rash é muito maneiro, porque, tipo, naquela época eu era muito ruim, então, tipo, raramente eu conseguia vencer uma corrida. Aí, depois, eu começava a ganhar, e isso me empolgava pra caraca. Hot Rash. Cara, lembrando agora... Negócio de corrida. Top Gear. Nossa. Um clássico, cara. Né? E essa musiquinha, cara. Musiquinha do Top Gear, cara. Vem na cabeça, assim, a musiquinha. Caraca, cara. Nossa, é muito bom. Eu jogava com a minha mãe, com meu pai. Todo mundo jogava Top Gear, cara. Acho que, sei lá, acho que jogo de corrida, assim, acho que é o meu favorito, cara. Sério. Pra mim é pau a pau Top Gear e Rock'n'Roll Racing. Dois, cara. Os dois são muito clássicos. Rock and Roll Racing, é muito cara, bom também. Com certeza. Acho que de jogos clássicos, assim, eu sempre vou lembrar de videogame, não tem jeito, né? Mas é o que marcou a minha infância mesmo, com certeza, foi o Sonic, cara. De Mega Drive, putz, é um jogo que, nossa, mora no coração. Gosto até hoje. É, inclusive, comprei ele recentemente no Steam, cara, só pra jogar ele novamente. Quer dizer, eu venho jogando Sonic acho que desde sempre, né? Mas eu vou falar a verdade, eu comprei esse ultimamente porque eu teve uma conversa com os amigos uma vez e eu comentei que eu achava Sonic um jogo fácil. E todo mundo acha esse jogo difícil. Pra mim, ele é fácil pra caramba, cara. Acho que eu joguei tanto ele que pra mim eu já decorei, entendeu? Então, eu acho que é por isso, mas a Sonic com certeza de computador eu joguei muito o Duke Nukem 3D, nossa, acho que são os jogos principais assim, dessas gerações assim, coisas mais antigas que me marcaram mais, assim, teve milhares de jogos que eu joguei por aí, mas com certeza esses são os que moram no coração, cara, não tem jeito. Se eu fosse voltar a jogar hoje em dia, se fosse pra eu realmente fazer uma saga assim, terminar, eu acho que eu jogaria Tomb Raider de novo. que também eu tenho muito carinho por Tomb Raider. Mas se fosse só pra passar o tempo, acho que eu jogaria Sonic ou Roller Coaster Tycoon. Não sei se vocês conhecem. Nossa, Roller Coaster. Clássico, clássico, muito clássico, cara. Clássico. Gostava bastante desse jogo também, então. Cara, acho que pra mim, eu já tô revivendo mais ou menos essa ideia aqui, porque, cara, um jogo clássico, que eu sou viciado em RPG, na hora que anunciaram na Steam Final Fantasy VII... Cara, eu... Caraca. Sei lá, eu gritei, cara. Eu fiz louco. Final Fantasy VII não é um jogo, cara. É uma aventura na sua vida, cara. Caraca, mano. Sem brincadeira. O primeiro dia, eu não joguei tanto. Mas acho que o segundo dia eu já joguei umas 14 horas, cara. Eu falei, meu, tô doido, cara. Olha, esse é um jogo que eu posso falar que eu platinei, sabe? Tipo, fiz tudo. E agora você pode platinar porque vez, tem achievements, tá? Exatamente. Mas, eu tô nossa, fazendo jogar isso. Jogar tudo de novo. As pessoas falam que videogame tira a vida das pessoas. Os gamers... Não, tira sim, porra, claro que tira. Tira ou se tira. Não, mas não é tempo perdido, cara. Pô, na moral, sinceramente, é muito melhor do que fazer qualquer não, mas é muito melhor fazer do que fazer muitas outras coisas. Cara, foi a minha porta, assim, pra eu conseguir aprender inglês, cara. Foi videogame, cara. E é RPG verdade. Que você tem que ler muito, cara. Hoje em dia, eu bato o olho e falo, caramba, eu não consegui entender metade dessa frase, hoje em dia eu entendo. Tipo, é graças a isso. É graças aos jogos, cara. E Final Fantasy VII, pra mim, eu tô jogando, sei lá, pela quinta, sexta vez já. E eu não consigo enjoar desse jogo, cara. Toda vez eu olho assim, eu falo, caraca, cara, esse aqui é um dos jogos favoritos e um dos RPGs mais clássicos pra mim. São coisas tão, assim, tão nostálgicas, né? De lembrar esses jogos e tudo mais, né? Final Fantasy VII, pô, acho que foi um dos primeiros RPGs que eu zerei assim mesmo. Já conheci Nossa, alguns outros. Outros, certeza. Né, como Chrono Trigger de Super Chrono Nintendo. Trigger. É, eu joguei muito Phantasy Nossa. Star no Master System. Sempre gostei muito desses Caraca, RPGs. Caraca, esse aí é bom. Cara. É, sempre gostei muito, mas é tão nostálgico que eu já tô, né, lembrando da minha mãe falando, desliga esse videogame que vai estragar a televisão. Nossa, ou você ouve coisas tipo, vai sair lá fora, menina, você só fica aqui em casa jogando videogame, aí não tem mais amigo, né? Sim. E apenas um sentimento, né, que é o sentimento de I don't give a shit, cara. Eu tô me divertindo, é o que importa, cara. Tô nem aí. Mãe, eu tenho amigos, só que eles estão dentro da televisão. Meus melhores amigos são NPCs, né? Tipo, que droga, né, Pode cara? Crer. Ó, mãe, esse aqui vende as melhores armas do jogo. Queria agradecer o Nando e o Rodrigo. Opa! Eu que agradeço aí o convite. Muito obrigado mesmo. Vocês podem aí apresentar o conteúdo de vocês aí pro pessoal. Certo, eu sou o Nando lá do Otacast. Nós fizemos recentemente uma parceria aí e já estamos colhendo aqui algumas glórias de uma parceria bem feita, né? Que já tô participando aqui no podcast de vocês. Gostei muito de participar, tá? E se vocês gostaram das besteiras que eu falei aqui pra vocês, vocês podem procurar lá o Otacast, é www.otacast.com.br, e lá a gente fala bastante besteira também, mas a gente fala também de nostalgia, de games e também dos animes e mangás. O link vai estar aí no post, vocês podem, ou tá aí do lado aí no banner, aí, bonitinho deles. E você, Rodrigo? Bom, eu queria agradecer o convite, é sensacional participar do podcast de vocês, né, e encontrar o site na qual eu escrevo, é o bonusstage.com.br. O Bonus Stage, ele é um site sobre jogos, videogames e entretenimento eletrônico, né? Então, notícias, reviews, matérias, tudo relacionado a videogame, tá lá. E a gente também grava podcast, que é o Bonus Cast. Então, se você gostou aí da minha participação, vocês querem conhecer um pouco mais sobre jogos e videogames, etc., entra lá, ouçam o nosso podcast, que a gente fala tanta besteira como a gente acabou de falar agora. E é isso aí, galera. Valeu mesmo aí pelo convite. E que espero que vocês participem agora do nosso, né? Então, fica aí o convite. Sim. Aí, ó. E do Otacast também, hein? Do Otacast a gente tem que marcar e vocês têm que ir lá também. Se tiver precisando de um ouvido aí. Com certeza. Vocês vão lá, vocês podem conferir aí o blog do Nando aí e o blog do nosso locutor aí de rádio. Ô, louco, não fala assim. Rodrigo. Então, gente, gente, é isso aí. Sigam a gente no Twitter. Sigam o Otacast, @_Otacast. E o Bonus Stage, @BonusStageBR. E deem like na nossa página do Facebook. Reparem que eu digo Facebook, não Face, porque eu acho isso feio. Apesar do Elton ter me feito falar isso no último frito, no último três bolinhos. E se inscrevam no YouTube. E só. Valeu, pessoal. É isso aí. Até a próxima.